Novamente, de repente, bem na minha casa, não acreditei. Tudo que planejei, com tanto amor zelei, se foi. Agora eu não sei como vou me levantar, como vou me reerguer. Perdi o meu marido, agora o meu filho. O que eu vou fazer? Só me resta chorar, minha própria vida entregar. Perdi minha família e tudo que eu tinha. Esse filme já vi, não vou aguentar. E Jesus chegou em Naim, olhou pra mim e disse assim: aleluia. Com você, o seu quadro hoje eu vou mudar. O que o inimigo declarou não vai acontecer. A caneta é minha, não vou assinar. A morte na sua casa não irá prevalecer. Rasgo o diagnóstico só pra honrar. Tudo isso que você vivenciou vai ficar de experiência pra eu vou mudar o que